no banco da praça ou na areia do mar. Vai ser pra valer a vida inteira. Olha bem pra mim e diz que não vai me abandonar. E se algum dia eu chorar, vai ser de prazer, de paixão. Abraço na areia do mar, vai ser pra valer.